Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 98º episódio. Às sextas, a feijoada anéis dona. Pois já quantos é essa? Essa é a nova rubrica de gastronomia. Olha, é uma malta toda. Deixa-me que apresentar o programa. Então apresenta lá tu hoje. Tu convidares, tu é que apresentas, não sei como é que chama o café. Não, então tu é que vens aqui. Já cá vi uma vez. Já perguntamos aqui à senhora. É o único que tu estás das donas para almoçar, não é? Restaurante. Café, e dá para meter o tota-bola e a raspadinha. Exatamente. Às quartas-feiras é um cozido à portuguesa. E às sextas, que é o dia de hoje. Às quintas maranhos. Às quintas maranhos, já nem três assados. E às sextas, feijoada. Que é hoje. É hoje, hoje é dia da feijoada. Portanto, vai haver efeitos sonoros. Podemos ter um programa de percussão. Porquê é que em Portugal o cozido à portuguesa é sempre à quinta-feira? Há alguma explicação? Então, mas já em Lisboa era. É, hoje há cozido. Não, antigamente. Deve haver alguma. Antigamente, quando era um dia de mercado. Ah, não, um dia de mercado. Também, sim, havia as tascas da Rua da Calca, que era porta assim, porta assim. Era um tasco e um restaurante. Era bacalhau com grão, feijoada e cozido à portuguesa. Era para a malta vinha das aldeias. Exatamente. Podiam ver o seu tinto. E para dar uma voltinha. Este é o primeiro programa de 2024? Não, ou o segundo? Então, uma excelente maneira de iniciarmos isto este ano, ou reiniciarmos, é à mesa com Jerónimo e com o Miguel Newton. Temos um programa de fim de ano. Foi o resto do programa que sobrou do anterior. Foi roupa velha. É, está claro. Gravou-se tanto, ficou com a aproveitar. Aqui, nós temos um programa radiofónico que indica a filosofia é nada se perde, tudo se transforma. Às vezes servimos. É reciclagem, isto é reciclagem. Somos muito, muito ecológicos. Às vezes servimos aqui roupa velha aos ouvintes, mas é bom, não é mesmo? E hoje estamos aqui nas donas para a primeira rubrica gastronómica das conversas da Abaladiça, que é vir conhecer. Este ano, em vez de estarmos sempre a beber copos a tascos, de vez em quando devemos ir almoçar um sítio. Claro, a mim parece bem. Também me parece bem. Não sei se a Rádio Cova da Beira tem orçamento para isto, mas olha. Oh, Miguel Nascimento, a gente vai mandando as faturas e tu depois logo vês. A regra é, pagamos sempre o nosso almoço. Nunca aceitamos. Não há almoços grátis, não é? Será que o António Guterres costumava vir aqui comer esta sopa e esta feijoada? Eu disse que isto existisse na altura. Não fica muito longe da casa dele. Estamos perto da casa do secretário-geral da ONU, dos avós do Gênero António Guterres. Nos está a ouvir. Um grande abraço aí para onde é que ele mora. Eu não estou em Nova Iorque. Onde é que é a sede? É Nova Iorque, não é? É Nova Iorque, não é? Onde é que é a sede da ONU? Acho que é Nova Iorque. Acho que lá aqueles prédios. Pode ser que agora já fale um inglês melhor do que falava há uns anos. Se não passa, não tem cura. É hora de. É o Costa, não? É o próximo. O Costa ainda tem que passar pela. Pelo FMI. Esta era a rua onde ele passava. Pela Europa. Há cá, nas donas, uma casa museu. Sabes que era onde é que é essa casa? Porque... É aqui ao lado da igreja. É lá, em frente à casa dele. Em frente à casa dele. Não tem um grafite. Tem um grafite ao lado do António Guterres, sim. Já foste lá à casa museu? Já. Mas há dias em conversa com um amigo de infância dele, é que ele dizia que vinham aqui para a escola, portanto aqui em frente ao restaurante, a brincar, quando era miúdo. Eu há uns tempos andava lá a mergulhar no arquivo do Jornal de Fundão. Eu descobri lá uma notícia de 1946 ou 7, já não lembro, se calhar era mais. Naquela altura o Jornal de Fundão dava notícias de casamentos, batizamentos, não era só mortos, não, é? Não era só o obituário. Era, formou-se em Coimbra, a doutora, não sei o quê. Chegou ao fundão. Está a visita ao fundão. Está a visita ao fundão para passar o Natal. E uma das notícias era, nasceu no menino António Guterres, filho de... Portanto, temos a notícia do nascimento do António Guterres, o jornal a dar os parabéns aos paizinhos de terem feito a criança que chegou a Secretário-Geral da ONU. O que é que havia de jornais antes do Jornal de Fundão? O Jornal de Fundão era antes de 40, não é? Havia... O Jornal de Fundão é de 47 ou 46. Havia outros jornais antes. Aqui no Fundão. Sobretudo naquela altura... Monárquicos e republicanos e talassas, havia A Verdade, que era um jornal aqui do Fundão, o Beira Baixa. Depois havia uns pesquisos, que normalmente era assim, um gajo tinha uma tipografia, o dono de uma tipografia imprimia um jornaleco. Pois, nos anos 60 também havia um jornal dos Enxames da Fontela. Pelo menos está registrado na biblioteca do Porto. Calhar uma família fotografia. Hás de perguntar à Dina da Biblioteca Municipal do Fundão, então é esses jornais todos. Não é? Todos os jornais. Isso é possível consultar. É, são públicos. E lá. Sofés, como está a vossa excelência? Boa tarde. Tudo bem? Forma? Boas festas. Boas festas, é verdade? Boas festas. Assim já ficamos despachados. Boa Natal e bom Ano Novo. Doutor Alberto Cunhal, político de valor, a sua inteligência eu aqui muito louvo, que o de Portugal, fiel ao seu amor, homem de competência ao serviço do povo, sua ideologia nunca vi quebrar. É grande na matéria, ao opor-se à escumalha, evita a anomalia, tornou-se exemplar. Não gosta de ver miséria, defende quem trabalha. Alberto Cunhal sempre foi e será original, político melhor não há. Luta renhida, mesmo velha, ele é moderno, e até mesmo além da vida será comunista eterno. Alberto Cunhal sempre foi e será original, político melhor não há. Mesmo além da vida, será comunista eterno. Doutor Alberto Cunhal, para sempre ficará símbolo de uma glória, com seus dotes rudos. Político genial, ninguém o esquecerá. Escreveu na nossa história a esperança de todos. Os seus rivais políticos, alguns já o disseram, não se fica nenhum com o poder que tem. Conheço grandes críticos que assim o elegeram. Álvaro só há um, Cunhal e mais ninguém. Álvaro Cunhal sempre foi e será original, político melhor não há. Luta renhida, mesmo velho ele é moderno, e até mesmo além da vida será comunista eterno. Álvaro Cunhal sempre foi e será original, político melhor não há. Luta renhida, mesmo velha, leve perto, até mesmo além da vida será comunista eterno. Para a entrada temos uma belíssima sopa de cenoura que está, ainda por cima, está bem temperadinha. Um bocado aguada, mas... Um bocado aguada, faltava-lhe aqui um bocadinho mais de vinho. De vinho. Deita-lhe. O Jerónimo não está a comer sopa, está-se a guardar para a feijoada. Exatamente. Uma coisa que se... por exemplo, boa para avaliar restaurantes. A qualidade das azeitonas. Azeitonas de supermercado, numa região onde tem azeitonas no quintal. Às vezes, para pouparem os trocos, podiam ter aqui umas boas azeitonas. Podias ter trazido as tuas? Bem, será que a Azai deixa? Ah, também pode ter a ver com isso, sim. Vem, Muito obrigado. O que chama o restaurante que a gente estava aqui? É o restaurante de café Tininha Snack Bar. Tininha? É Tininha Snack Bar. Portanto, estamos no café, restaurante, Tininha, Snack Bar. Tu conhecias a Tininha, Jerónimo? É, não sei. É a Tininha. Uma das tuas conquistas. Deste uma garfada? A feijoada, se eu quiser. Feijoada. Ora, falta até os guardanapos. Está aí dentro? Ah, nada. Eu tinha um guardanapo. Eu tinha dentro. Ah, está aqui. Puxa para aí. O Jerónimo estávamos a contar que este ano produziu 17 quilos de... 17 litros de azeite. Não fui eu. Está bem. Já não foi mal. Quantos quilos colheste? 173. E foi aqui para adorar aqui nas donas. Em vez de estar lá no fundão a passar uma noitada, olha, isso era uma boa cena para o ano, vender a, se está a vir, o senhor diretor da cooperativa dos olivicultores do fundão. Faça o seguinte, nas noites longas de entrega da azeitona na cooperativa, faça uma festa, pá. Exatamente. Põe lá bandas a tocar e um porco a assar. Exatamente. E cacau quente. Olha, a última contrata aqui o Jerónimo. Exatamente. Mas, a última vez que fui por azeitona, há uns uma data de anos, tu não sabes o que é aquilo, pá. Aquela malta que está ali tantas horas, aquilo é garrafões, garrafas, assim. Mas as chouriças não costumam, a malta sai lá, acabou. Isso é uma informação que é dispensável dar aos nossos amigos da GNR do Fundão, que estão sempre à escuta. Exatamente, estão preocupados com outras coisas. Hoje tiveste uma experiência. Hoje tive um bom episódio, estamos a dois dias do Natal, e aqui a escola da Maria Rita, da minha pequenina, do Alcaide, levaram os miúdos todos à escola de caminhoneta. Amanhã, logo às 9, a pôr 40 cadeirinhas de bebê na caminhoneta para ir ver o comboio do Pai Natal ao fundo. Dá uma volta. Chegam lá, grande desilusão. O comboio do Pai Natal está avariado. Eles iam no Chitex, ficaram um bocado chateados, fui perguntar melhor e afinal não estava avariado, porque é que tinha acontecido. Os escrupulosos e zelosos oficiais gravosos da GNR do Fundão tinham decidido fazer uma operação stop ao comboio do Pai Natal e detectaram que faltava lá um papelinho, uma licença administrativa do IMT, toca de multar o Pai Natal e de mandar encostar o comboio. Portanto, há lá um comboio há uma semana do Pai Natal encostado. Portanto, grande. Só por esta já valeu o programa, não é? E agora estão à espera de uma licença do IMT para o comboio poder andar. Licença do IMT que a chegar lá pelo Carnaval, que é uma boa altura para fazer um curso carnavalesco dedicado à GNR do Fundão. Obviamente vestindo as fardas de oficiais do Circo Cardinal e que é o. Não, isto. Mesmo. Eu tive uma operação no outro dia, tudo bem. Mas é a sucessão de histórias, é inacreditável. Toda a gente tem uma história com a GNR do Fundão. Por exemplo, tu, quantas vezes já foste parado nos últimos meses? Não há bastardia nenhuma. No espaço do ano e pouco, já superei 8 vezes e agora já não digo nada. Ah, estava lá isso, estava lá, despachas com isso. Mas imagina, superei 8 vezes, 6, à vontade, 6 vezes, foi prescrição. Vem atrás de ti aonde? Em sítio. Na estrada. Olha, a última foi. Mas dentro do fundão ou aqui na. A última foi em agosto, e eram 4 da tarde, e eu ia tocar a Pedro Museu, lá na festa, aquela festa da rua. Os gajos vêm da colher passo eu e o Zé Emílio, dou a volta à rotunda de acidente, ultrapasso o Zé Emílio e vou atrás de mim, mandam-me parar. É porque viram. Às 4 da tarde. Viram do outro lado. Tias no teu carro? No, e no meu carro, porquê que mandaram parar o Zé Emílio? Tia atrás de mim. Ultrapassaram o Zé Emílio e foram. Esta foi a última. Tu tens fama de beber? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, tenho fama, tenho fama e também aproveito. Mas pode conduzir no meu. Mas. Verdade. Claro. Mas é uma coisa impressionante. Mas eu fiz algo mal. É lá, a maior parte das vezes é entre o Fundão e o Valverde. Naquela hora tudo, é um perigo. Já ouvi dizer que já isso é história? Já lhes furaram lá os pneus em Valverde? Ou é história ou é... Eu sei lá, é Valverde já... É pá, sabes que aquilo acontece lá as coisas... Na nossa sede das conversas da Bola Vista... Na sede social? É, eu ouço lá muitas histórias, pá. Já, assim... Até há quem diga que eles iam muito para Valverde, que era porque pá, andavam com a azia, que aquela pesada fazia chacota da GNR. Umas vezes com razão, outras vezes sem razão. Como é habitual. É pá, mas aquela é uma terra massacrada, pá. Eu admiro como é que ainda há pessoas em Valverde com carta. Whiskey. também uma história dessas. Cavalheiro, leva no carro. Sabes ali, sabe aquela história quando sai para a zona industrial? Sim. Do Carvalhal. Aquela zona ali é de quinquinhas, de hortinhas, de as couves, o feijão, essas coisinhas todas. O senhor vinha com o carro e levava uma enxada no porta-bagagem. Mandam para o senhor, mandam-lhe abrir a mala, vem a enxada, queriam atuar o senhor porque aquilo era uma arma perigosa. É. Como já sabem, se andarem a deixar no porta-bagagem, fujam, para a chavarda. Se não andar vestido, é um perigo. Pode fazer um laço e matar um gajo com as calças. Se andar vestido, se andar nu, é exibicionista. É, exatamente, é bravo. Então vá, uma primeira musiquinha aqui, Discos Perdidos. De homenagem à GNR do Fundão, os grandes trabalhadores do comércio. Chamem a polícia que eu não pago. Chamem a polícia. Almoçava largamente. A meio do café o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo vibrada todo de um trago e berrei pro homem: não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente. Saltei, fantástico, quem? Sei o dente. Opa, não andar em cadeiras pro ar. A tombo pôs-me a gritar: chamem a polícia. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pediu-me logo tá com o malcriador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras pro ar, então pus-me a gritar: chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago. Que eu não pago. E bem, eu. Até que são todos novinhos, bem educados até. Os gajos que me abordaram, era tudo. Estão só a fazer o trabalho deles. É, não tem cabimento. Eu, no ano passado, andava a podar na minha vinha e estava o meu cunhado sabes que não é a minha vinha. É o cruzamento que depois quando se vai para, sim, para a autoestrada, para a 23. Epá, quando vou para o meu cunhado, diz: onde é que eu vou pôr o fundão? Ah, não vale a pena. E vou por aqui, não sei o que, então, ah, está bem, então reforço aqui a minha tacinha de vinho. Tínhamos acabado o trabalho. Porém, desse aqui, eu estou eles fora do carro da GNL. Eu passo, eu estava no acesso, fora do carro, eu vou para o Cavalhau. Epá, em 500 metros estava atrás de mim. A mandar-me parar, mas esperar. Sabia onde é que vinhas? Será que sabia onde é que eu vinha? Eu percebi-me isso aqui proibido. Não fiz nada de mal. Olha, mas é como eu volto a devolver já disse, sou o gajo que mais prejudica o Estado. Às vezes que sobe, as boquinhas vão todas de ela, tudo a 0-0. Portanto, estou a ouvir, deixem-me passar em paz, procurem os milhantes que aí andam. Deixa lá o. E tu já tiveste algum episódio? Tive, não foi agora, foi logo. Foi o primeiro fatal sónico que eu fiquei sem a carne no dia a seguir. Oh. A única maneira de os ter de manter calmo é contratá-los para patrulharem a festa. Só cobram 20 euros à hora. É o gratificado de um GNR numa festa. Já viste o que é 20 euros à hora que tens para ir? Uma festa assim. Só ver garantia com o GNR, vais cuidar a sua vida, acho que é a minha bagaça. Faz uma maquinha e tens presentes. Eu fui no ano passado, também nos místicos, foram não sei quantos apanhados, se ficaram um ok. Isso dessas festas é fatal que não se fica. Aí a questão, acho que é mais responsabilidade da Câmara não fornecer transporte gratuito a noite toda. Aí as pessoas já não têm desculpa, não é? Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe, o transporte. Beneficia quem é do fundão, quem é da zona. Tem que ter a fazer a devolver. E da facal. Tem que ter estudado a facal. Não é? Se fores ver bem. É para não ter nada contra o pessoal das zonas que eu comprar. Se fores ver bem. Para todas as que é 200, 250 habitantes. Tem mais. Olha, pouco mais. Devolver, tem 1.300, 1.400 habitantes. E a maior parte dos 10 devolver vai tudo para os discos. E os volta a devolver não bebe praticamente água e sumo. Portanto, onde é que se justifica ir buscar a rapaziada? Devolver a Fatela já fica um bocadinho mais fora de. Vem por cima, faz uma caminhada e faz o percurso por cima. Faz o fundão, Valverde, Fatela, Alto e. Não enchamos, o pessoal dos enchemos ainda podia apanhar ali no cruzamento. Na facada aqui no cruzamento? Facada agar? Sim. Agora está uma boa ideia. Deve ser só fundão. Donos e alqueiro. Só beneficia quem? Só do pinão, era como nos chocados. Beneficiava quem? Só do pinão. Eu lembro-me. A última vez que não foi aos chocados, foi também ao congosto, à cereja, que é precisamente a mesma coisa. Apanhou o autocarro no fundão. Então, mas como é que fomos para o fundão? Temos que ir de carro, não é? Claro. Onde é que eles estão? Nas rotundas para o Valverde. Que ganhávamos com aquilo? Não ganhávamos nada. É um bocado complicado. Acho muito bem que faço as operações de toque que quiser. Deixaste lá de perseguições, os filmes americanos já esse género de filmes americanos já está em desuso. Mas o Comando-Geral, esta semana, veio dizer que é proibir os soldados fazerem perseguições, que possam colocar em risco uma perseguição de carro é uma perseguição de carro, né? Claro. Bem, e quem é que vai avaliar se é o bloco ou não arrisca a própria engenharia? Ah, esse aqui é o que eu entendo. É? Sem governar. É. Deviam ter um protocolo que uma perseguição de carro só é possível com indícios claros de... Claro, ou que estás bêbado, ou que atropelaste alguém, ou que é um carro roubado. Ou é traficante. Que eles agora têm lá no sistema, eles fazem caça informática. Os gajos têm lá a ver, conseguem ver lá logo se o seguro está fabricado, a matrícula, se o carro tem inspeções. Quando vão à caça, já sabem que um... ganhar algo. Claro. É só imobilitar. Mas porquê? Expliquem lá porque é que o militar do GNR pergunta quando é para esperar. Vocês já viram alguma coisa? Estou só para ir na mesma. Se disser que não, só para ir na mesma. Não é? Se calhar é. Se disseres que sim. Só para ir na mesma. No Orçamento de Estado Português para 2024 conta com 22 milhões de euros. Não, não é 22, 120 milhões de euros de multas. Só de trânsito. É cobrar ainda, não é? É cobrar, é a expectativa de cobrança. Isso também põe uma pressão na guarda, não é? Até vem pôr ali objetivos para cumprir de caça à multa. Pois ao contrário, que as pessoas julgam, que não vai para os GNRs. Vai metade para o Estado. Uma parte para o IMT e uma parte para a GNR propriamente dita, não para comprarem balões e boquilhas para o Jerónimo. Então vai, uma musiquinha, Jerónimo. Temos aqui isso. Se é só comer e comer e música nada. É lá que o apanhaste aqui. Apanhei tanto a orelheira e a. Estava aqui a pensar que. Polícia. Olha, tu não tens nenhuma música dedicada à polícia? Não. Olha, mas que estava na hora. Quem é que encostou a música ao balcão na tasca? Pois também, também. Olha, pois também, olha, aí está. Olha, é que tu vives no tempo, e eu também. Os bons GNRs bebiam copos com as pessoas normais. Claro que sim. E encostava a barriga ao balcão? Há muito tempo. Portanto, a gente que achava-se do GNR. Do GNR entrar na taberna e ir lá para trás. É para mudar as vistas. Ver o seu pequeno. Não é? Ah. A gente que achava-se do GNR barrigudo e com bigode, já estamos é com saudades desses. Já. Agora estes imberbes e que só bebem aquelas bebidas energéticas para ganhar cavalo. Havia um polícia, quando havia polícia no funeral, não vou dizer o nome dele. Mas se calhar, se tiver ouvido, sabem que é uma pessoa extremamente simpática, uma galera. Nós, nas noites de verão, costumávamos ir para a Fonte Falsa, a ideia é a Fonte Falsa, uma vez de cabelo. Estava só um esquinho, com a guitarra, com um garrafão de vinho, não sei quanto. Esse polícia que morava na Fatela, vinha de moto, mas zundava. Chegava a ser de Valverde, desligava logo a moto, vinha um pouco morto, já sabia que estávamos lá, que era pedra, um copo, gente. Um copo não, era vodka. Era os que não dá para aguentar. Mas eu tenho este tipo de. Não lembrar assim de muitas músicas antipoliciais. Fuck the police. Deve haver, é só ir. Não, o fuck the police. Onde a polícia, pouca diversão. Há daqueles dos rappers, quando mataram aquele negro. Oh, se for o Ice-T lá e os body count, são todas. Gangsta rap, não é? Gangsta rap. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Just kidding. tivermos as donas, vamos ouvir os dunas. Donas são como divãs, não é? Patininha. Quando gravámos o segundo álbum, que é só tu, sim. Fomos almoçar aos Scalds, ou qualquer coisa, ao Lardosa, fomos almoçar aí ao restaurante. E íamos para cá, eram sete todos, que o Batista, íamos no carro dele. Para cá, António, leva-te um carro, não sei quantos e tal. E viemos aqui para esse nosso sonho, para o Rodrigo. Depois pelo sinal de saco, viemos por aqui. Chegaram ao casamento, os atores viram-se para o Tom. Quando o Tom andava a começar a falar português, ó Tom, quando chegares ali à frente, viras a mão e viras para as donas. Ah, como aquela canção, donas. O Tom é o maior. Não sei de onde é que veio o nome Donas. Donas. Diz-se Donas, Donas, Donas. Como é que eles aqui dizem? És das Donas ou das Donas? Donas. Eu ainda me lembro, ali onde está agora a Artuna, está lá uma placa, é Santa Maria das Donas. Era como chamava a tela. Ah. É Santa Maria das Donas. Valverde percebe-se onde é que vai, não é? É um Valverde. E é. A topologia, neste caso, não tem nada como o fundão. Os nomes de fundo. Fundo. Quando o fundão estiver a bater no fundo. É, pá, estava bom. Geralmente arrefece muito depressa a comida no inverno. Ou um gajo come depressa ou já come tudo frio. Fica aqui a dica. Às sextas-feiras, feijoada aqui no restaurante da Tininha, nas Donas. O vinho é bom. E o preço não me parece. O vinho é bom, a feijoada é boa. A azeitona é que é. Portanto, quando vierem cá, queixem-se da azeitona aqui à senhora. Pode ser que com muitas queixas isto lá vá. Tu medes logo. Eu sei logo que se vou comer bem ou mal pelo pão com manteiga e azeitona. A azeitona é uma coisa que não percebo como é que serve uma azeitona, mas vale não terem. Há quem goste desta coisa, se calhar é o género desta azeitona. Que género é esta azeitona? Sei lá. Peço oxidada. Porque eu sou um agricultor de pormenor. É, tu és guarda d'água. Eu sou agricultor de pormenor. Olha o teu dente, já está bom? Anda cá, desfaça. Eu tenho que pôr aqui, está muito mais pequeno. Tenho, eu não te contei. Concerto do Jerónimo nos Biscas. Lá no palco, na tenda, e o caralho, o gajo em palcos, tocaram duas horas e meia. Já tinham os outros gajos, o DJ, a dizer: Fosse, vamos embora, que esses gajos nunca mais calam. E então, ao momento que as coisas, apanha-me. Ele está ali, eu estou aqui na primeira fila, o gajo apontar para o chão, apanha-me essa merda. Eu vi lá uma coisa branquinha, não sei o que, apanhei. É o meu dente. Saltou-lhe o dente durante o concerto. Já era. Só era de. Era um pivôzinho. Era um pivôzinho. Agora aí já me saltou um dente. Num concerto? Durante o concerto? Não, em Castelo Branco, a falar com o Chico, à frente de uma taverna. O Chico já estava a banar. Yeah. Sem tudo. Oh, meu. Sagrou, nem nada. Sem tudo. É, eu tenho. Eu não consigo lembrar muito bem dos sonhos e pesadelos, mas há sonhos que eu me lembro sempre, que é sonho sempre. Duas ou três coisas. Uma é que perdi os dentes todos, ou saltar, ou desdentado, ou. Eu estava a cantar só por ser que tinha esta porcaria. A sorte é que foi mesmo ali para a frente e estava lá pelo gel. Apanhei meio dente. E eu fui a primeira vez, como stage manager, apanhei um dente do artista. Devia ter ficado com aquilo para tornar aquilo uma espécie. O Shane McConda. Aquilo daqui a uns anos ainda ia valer dinheiro. Tenho aqui um dente do Jerónimo para vender no eBay. Ainda ganhava ali uns 40 ou 50 paus. mas não foi o único incidente que me aconteceu. Nessa noite? Sim. Antes disso, estava a votar, de repente fiquei com a guitarra. Sem o... A sorte estava a segurar, estava a mão esquerda. Sem a correia. Partiu-se a correia. A minha sorte, mais uma vez, estava em frente do cunhado dele. Lá me conseguiu arranjar aquilo para eu conseguir tocar o resto da noite. Oh, é, essa noite. Olha. Os gajos, os cromalhões só olhavam para ti e pensavam: mais uma música não, por favor. Deste-lhes ali uma coça. Mas vou-te dizer uma coisa. Mas curtiram eles ou estavam? Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu estava tão entusiasmado, só quando olho para o Carlos Carol, aquelas coisas que a gente, aquelas conversas entre olhares e não sei quantos, é que me reparei, é que reparei que o Carlos Carol disse, já chega. Mas estavas lá a tocar. Eu dito a eles, vamos fazer aqui um alinhamento de olhos diferente. É sempre a abrir. E foi? Sim. Foi sempre a abrir. Pá, aquilo estava, olha, estava na boa, não sei se estava. É de aproveitar essa altura. O que é que estava a tocar nesse dia? Era aqueles putos dos Blue Velvet. Fiz-me, não é, para aquele ambiente. E depois no sábado voltou lá a ir a tocar, na Tasca aí dos amigos. Os Sportingistas. Os Sportingistas que andam em grande. Não sei quando é que este programa passar, se calhar já não andam em grande. Mas vou-te dizer. O dia que lá fui tocar, ou o dia que deu depois de jantar, chego lá assim, opa, isto, o concerto vai começar às 10, dura até à meia-noite, não sei quanto. A melhor coisa que podes fazer é eu tocar enquanto o sol está a jantar. Sim. O sol está a jantar. E depois os outros putos que ficam cá ficam para o fim da noite. Resultou em cheio. Já para ti resultou em cheio, porque à meia-noite já estavas já de pico na alheta. Às 10 e tal. Não, mas tinha lógica. Não está ali a tocar para quê? Não havia ninguém. É muito chato a coisa de... se fosse músico não gostava de tocar durante jantares. Por exemplo, os gajos do fado, estás a ver? Claro. Eu detesto ir à casa de fados por causa disso. O gajo está a jantar. Imagina, estás a jantar, queres conversar, de repente está lá um gajo a cantar a Menina das Tranças Pretas e o gajo faz o quê, não é? É chato para o gajo, não. É chato para ti. Tu sabes muito bem, sabes muito bem. Casas de fado, onde possas jantar. Uma coisa é que estás a pescar um chouriço ou... Sabes muito bem, eu fui lá, porque eles são meus amigos, pá, e pronto, e... É, pá, era a única maneira, porque estão entre as 10 e a meia-noite, havia ali o iate, nada. Depois havia os miúdos para tocar, é, pá, os miúdos depois tocam à noite. Eu toco enquanto o pessoal está a jantar. Que é, tenhas dúvidas. É a pior, a coisa mais horrível para um gajo em palco é um gajo estar a fazer a sua arte. Yeah, eu ouvi talheres. Ou a mesma coisa que isso numa festa de verão. Ou seja, estás a ver a festa, sim, de Valmeiro. Tu olhas lá do palco e vês que está-se tudo a cagar para ti, né? Exatamente, estás a ver o palco. Está tudo encostado ao balcão. À frente da capela. Yeah. O bar ao lado esquerdo, yeah, ao lado do palco. O que é que está com isso? O bar tem sempre de ser do outro lado. Para cá, o bar devia ser do outro lado. Não é? E depois tocas uma música até de 10 minutos. Ou do outro lado, mesmo encostado. Achas que de lado, mesmo encostado ao palco, fazem um barulho de caraças. Não dá. O teste tem que ser sempre a outra. Ou um bocadinho de lado, não é mesmo? Exato. E depois o que é que acontece? Tu deste o teu melhor para tocar uma música e não lhes uma palma. Ou seja. Mas isso para o músico é chato. Imagina para o humorista que está ali a dizer piadas e não houve uma única gargalhada. Isso é que deve ser. Isso é uma pergunta, para vocês é diferente, para o Miguel é diferente do que para ti, também são coisas. Um gajo estar a tocar, o público também alimenta, não é? Alimenta a energia de palco, não é? Olha, a vez do Alcântara, acho que aquilo durou mais porque o pessoal estava a curtir. É, não eram muitos, mas os que estavam a curtir. Exato. Se um gajo estiver a tocar para múmias... Já deste algum concerto em que estava tudo parado a olhar? Mas mata-ratos é difícil. Claro, mas é. Pois não, nem sempre é público. Tocar aldeias e às vezes o público não é. Olha, a pior coisa para mim tocar é mortados. Teste. E já disse, não vou tocar aonde? Mais em coisas mortados. Porquê? Porque tens capturado a merda dos rateros durante horas. Porque eles curtem as chutes e põem a testa a cagar para os mata-ratos. Não percebo porque é que nos convidam. Não coisa, se chega lá, tocamos a tarde e a mais horas, já está tudo bem a dia cair. Não, está bem bom, obrigado. Podíamos é mais um lado, não? É praia. Ou não, depois temos que... Eu agora tenho que andar com cuidado, porque já está aí. Mas mesmo você... É isso e é os académicos. O Shiruita está. O Shiruita está. Urra, urra. Mas também não... Isto já vai ser depois desse concerto, mas aí está tudo bêbado. Que é o Finana e o Lavacote, escreva-se lá. Isso vai ser uma coisa... Mas vai ser a outra. No espaço convívio. Ui... Que é um sítio fixe, já foste ver. Olha, mas no fim de semana assim, em janeiro de cima... Temos que entrevistar o Paulo, pá, é um gajo espetacular. Qual o Paulo? Presidente, nada junto. Paulo Barbosa, Tronha Barbosa. Mas no fim de semana... Já viste, é preciso uns corrones para pôr mata-ratos no Réveillon. Não, é mata-ratos. Ah, quem? Maloi. Ah, os Maloi. É sucursal. Mas se fosse mata-ratos, eu dizia que sim também. Yeah. Isso mas no fim de semana seguinte... Vamos lá, vou tocar em janeiro de cima no fim de semana seguinte. No dos Reis? Sim. Dia 5. Vocês ainda não é um bocado chato, pá. Família. Ah, não. A Lava Codes é um saltinho. Se ficar no fundo, não vou lá. Passa ali a meia-noite. E quando é que vão tocar a que horas? Antes da meia-noite. Pois há música para o bailarino. PD. Mulher e grande. E aquele da chupeta? Já sei, ninguém. Ah, eu quero. Era sim, um jarrinho pequenino. Não, mas pequenino. Vou fumar um cigarrinho. Mamãe, eu quero. Um cigarro? Já vimos. Vamos. Aproveitamos e fugimos. Olha o teu telemóvel, ó. Versos da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.